Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Do livro O Consolador, lemos a seguinte pergunta: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? E Emmanuel nos responde: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Muito bem, o Emmanuel nos deixa muito claro que a religião é o sentimento divino, que isso fique para as nossas reflexões. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 18 de junho, uma manhã fria em Santa Bárbara do Oeste, mas muito agradável para começarmos o programa, e temos a Rose nos ajudando, nos secretariando. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E na técnica de som, o Vinícius, sempre muito competente e dando ao trabalho nosso aqui de todo domingo uma característica de competência sempre presente. Muito bem, meus amigos, no exercício de reflexão de hoje, até de alguma forma relacionado ao sentimento que o Emmanuel nos traduz sobre a religião, o Emmanuel também fala no seu livro Emmanuel, que é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, ele fala sobre os momentos das grandes lutas. E o Emmanuel assim escreve: há quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque roubando à individualidade o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os espíritos talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia, cedo ou tarde, o instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cimos. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Meu comentário sobre essa postagem de Emmanuel. De fato, muitas pessoas adotam um estado psíquico de neutralidade e de passividade, por razões que lhes são próprias, ou porque não se sentem seguras para defender uma ideia, ou porque preferem não polemizar para não se exporem. Seja uma ou outra situação, o certo é que a repetição desse estado psíquico denota pouca participação. Martin Luther King disse certa vez: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estou gripado, então hoje vocês não estranham aí umas derrapagens. Mas é isso aí, Geraldo. Todo mundo fica esperando pela mágica, né? O cara, ele tem um ideal, mas ele quer ser removido de onde está e colocado no ideal, que ele... Não existe nada, nada que não exija luta. Enquanto o homem não entender isso, ele vai ficar sempre na superficialidade. Então, só aquela criatura que já se acostumou a lutar para obter as coisas, essa é a grande vantagem que ela tem sobre os outros. E é um cuidado que a gente tem que tomar na educação dos nossos filhos. Quando nós produzimos facilidade, nós estamos deseducando. E realmente, as pessoas que passaram por dificuldades, elas aprenderam que não se conquista nada sem a luta. Muito bom, excelente comentário. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vinícius, sempre nos apoiando aí. Hoje nós estamos com a Rose lá no 34635068 e você pode nos acompanhar também pelo Facebook. Hoje eu gostaria de começar falando de uma outra coisa. A gente sempre cobra, para você que está nos ouvindo, entrar no Facebook, curtir, convidar seus amigos. Para você que usa, para você que não tem o Facebook, não tem esse hábito e gosta de escutar a gente no rádio, também é muito bem-vindo com a gente. E na semana passada nós tivemos a alegria de, no final do programa, a gente recebeu o Badu. Badu é um ciclista aqui de Santa Bárbara do Oeste, que ele veio dar uma satisfação, que ele não entra pelo Facebook, mas que ele nos escuta há muito tempo, todo domingo. Então, Badu, o nosso abraço para você, que você continue nos ouvindo, bem como ele, todos que nos ouvem pelo rádio, e muitas vezes a gente não tem esse retorno, mas sabemos que você está aí na sua casa, nos acompanhando, dia a dia, contando para os seus amigos e vizinhos, para ouvirem o programa. A gente sempre está apresentando o programa para um, para outro, então também é um trabalho valoroso. A gente fala do Facebook, às vezes, de uma forma geral, mas você que não tem, não se sinta diminuído de forma nenhuma. É uma ferramenta que eu mesmo levei tempo para ter um endereço no Facebook, aí fui vencido pela necessidade de comunicação. Mas eu utilizo ela para o espiritismo praticamente. Então, quem puder convidar seus amigos a nos curtir na nossa página, nós estamos com 2.808 pessoas lá na nossa página. Convidem, curta. Os textos principais lidos e comentados por nós estão lá para você reler, para você analisar, deixar sua pergunta, seu comentário, e assim a gente vai construindo o programa, né, Luiz? Não, eu só reforçando isso que o Alan está falando, que há tempos que o Alan está reforçando isso e fazendo essa força, e o Vadimeco eu deixo lá. Então, eu ontem peguei lá no Vadimeco e convidei os amigos para curtir. Deram 60. Entende? Então, realmente, é só se mexer. É o que acabamos de falar. Sem luta, não se chega a lugar nenhum. Não. Né? E está aí o exemplo prático. É, né? Isso aí. Qual é o lado prático disso aí? Quando você pede para alguém curtir, aquela pessoa tem um contato com o programa. Opa, isso existe. Né? Então é só isso. Nós não queremos, não vamos passar a ganhar mais doações, nada disso. É só para que mais pessoas nos ouçam. E divulgue os bons assuntos que nós encontramos no Espiritismo. Agora, só para fazer um arremate aqui no que o Geraldo falou aqui. Esse belo comentário aqui de Emmanuel, o momento das grandes lutas, né? Nós não podemos nunca tirar da frente que nós estamos aqui encarnados para evoluir o nosso psiquismo espiritual, que é o único bem que a gente carrega encarnação em encarnação. Então, se o que te apresenta é uma grande luta, encara e vai embora. É o que o seu espírito está precisando naquele momento. Se não está precisando de grandes lutas, também aprenda nas pequenas lutas, ou vá atrás de uma grande luta. Você está aí muito no marasmo, não tem nada diferente acontecendo, busque uma grande luta, vai ajudar uma instituição que está precisando, vai ajudar alguém que está precisando, vai visitar aquele seu parente que você não fala há muito tempo. Vá atrás de uma grande luta. É só assim que o espírito se dobra e cresce. Não tem outra maneira. Enquanto a gente está assim, só no morno, né? Nós estamos ali acalmadinho, dentro daquela nossa zona de conforto, a gente cresce muito pouco. Muito pouco. Então, se você está numa situação dessa, você tem dois caminhos. Se prepara para as grandes lutas ou vá caçar uma grande luta. Mas não tem outra maneira. Vai para frente. Exatamente, esse foi o objetivo de trazer esse tema, porque a gente acaba observando que muitos comportamentos são impassíveis, são mornos, e isso não acrescenta nada, nem de um lado nem do outro. Ele não é contra e também não é a favor, ele fica observando acontecer e outros trabalharem, e depois ele pega a carona nisso, né? Então que isso sirva para a gente acordar, expor as nossas ideias, defender e lutar aquilo que a gente acredita. Agora, hoje temos também mais duas ouvintes de Florianópolis, é a Silvia Meirelles e a Fernanda, que estão ouvindo o programa. Um grande abraço a vocês, que divulguem o nosso programa, a ideia da fraternidade, da difusão da doutrina espírita. E deixa eu contar um segredinho lá para a Silvia e a Fernanda, né? Isso. Eu, dia 6 de julho, Silvia, eu vou estar aí em Florianópolis para acompanhar os 100 anos que a minha mãe completa. Então, maravilha. De 6 a 9 de julho, eu estarei em Florianópolis. Muito bom. Muito bem, meus amigos. A Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora vamos para a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei. Não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Emmanuel comenta assim: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo, sublimada e eterna. Realmente, né? E quantas vezes, às vezes, a gente fica só nas palavras, né? Então, em todo o trabalho, existe a palavra, existe a divulgação, existe o estímulo a que outros façam, mas você não pode se esquecer de fazer, né? A prática, a obra, realmente, ela segue na frente. Então, você vai, normalmente, falar sobre alguma coisa que você realiza. Então, quando você fala sobre alguma coisa que realiza, você já tem, assim, um discurso muito mais interessante, muito mais forte. E você observa isso. Você vê aquele livro Obsessão e Desobsessão? Foi um livro que a Sueli Caldas Schubert escreveu depois de 18 anos de experiência. Então, quer dizer, ela falou de alguma coisa que ela fazia. É um livro riquíssimo. Agora, quando nós produzimos sem fazer, fica um material pobre, né? Porque realmente, por isso que é até meio assim incoerente essa produção astronômica, né? De coisas, principalmente de livros, a não ser quando elas são provenientes de uma psicografia. Que na realidade você está falando de coisas que espíritos realizaram. Agora você, como encarnado, ficar soltando obras aí adoidadas, né? E coisas assim muito num espaço muito curto, elas ficam vazias, porque faz exatamente a carência da obra que acompanha aquilo que você faz. Então não tem outra forma de se dar um recado. A forma mais rica que existe é você falar sobre aquilo que você faz. Particularmente, eu achei um dos textos mais bonitos desse Vinha de Luz. É um assunto que eu ando pensando bastante, meditando bastante, lendo bastante já há algum tempo. E realmente é muito mais fácil você transformar a sua carapaça para a sociedade, né? Viver segundo o verniz da educação, escondendo o lobo que tem dentro de você, do que você trabalhar intimamente e realmente fazer essa construção de sabedoria e de amor. Muito difícil de ser realizada, isso é uma verdade mesmo, como diz aqui Emmanuel. Mas ela é eterna, ela é imortal. A partir do momento que você adquire esses valores, a partir do momento que você se esforça nessa direção, você não perde mais essas conquistas. Você adquire no comportamento do seu espírito imortal e vai levar junto contigo em cada nova encarnação. Você já é um ser melhor. Mas para isso, você tem que trabalhar bastante essa carapaça que nos reveste na encarnação agora. Você tem que colocar de lado sua vaidade. A vaidade muitas vezes nos impede, né? Muitas vezes nós nos orgulhamos tanto do nosso próprio conhecimento que achamos que não precisamos mudar mais nada porque já sabemos tudo. Muitas vezes nós nos inflamamos pelas conquistas materiais que nessa encarnação conseguimos, mas tudo isso nada conseguiríamos sem o apoio do plano espiritual, que de alguma forma deu esta oportunidade nesta encarnação de conhecimento, de dinheiro, de, enfim, das condições da sua vida, para que nessa condição você cresça o seu espírito. Se você não trabalhar na onde você está inserido para esta evolução, se você não fizer a busca, né, como a gente leu aqui no texto agora do Emmanuel, se a gente não fizer essa luta da como é que ele chamou aqui? Da último texto que você leu, Jerônimo? Se a gente não fizer essa luta da... O momento das grandes lutas. Se a gente não fizer a busca dessas grandes lutas, a gente vai continuar morno. A gente vai continuar aquele ser que passou pelo mundo. Não é porque não fez grandes obras da matéria, não é por nada disso. Ninguém espera isso de ninguém. Mas não fez nada para a grande obra que é você. Você não trabalhou na evolução do seu próprio espírito. O seu espírito passou, perdeu uma oportunidade reencarnatória e nada avançou, ou pouca coisa avançou. Então que a gente se entregue à luta diária de estar melhor a cada dia. A cada dia é natural que a gente vá aprendendo coisas novas. Às vezes eu me estranhava, porque às vezes eu achava que algum assunto eu já estava dominando, né? De tanto ler, de tanto até experienciar. E parece incrível que daí a hora que você se acha conhecedor daquele assunto, lá vem uma prova e você cai outra vez. E você fala assim, mas meu Deus, eu me preparei tanto para esse momento e falhei. Mas não é que você falhou, não, você avançou. É o contrário, você avançou, você aprendeu até onde você foi. Você percebeu os seus limites, você percebeu aonde você tem que se preparar de novo e mais uma vez. Até que chega um dia onde você às vezes se surpreende observando alguém numa atitude extremamente fantástica e positiva no mundo, uma atitude nobre. Você fala assim, puxa vida, será que um dia eu também conseguirei agir assim numa situação dessa? Você pode ter certeza que ele só está agindo assim nesse momento porque em outros ele falhou também. E a sabedoria que ele foi conquistando nesses erros e acertos o colocou naquela posição nova. E a sabedoria, quando ela nos inspira, é porque nós já estamos com os fundamentos da sabedoria em nós. Porque se a sabedoria não nos inspirar, é porque a gente nem entendeu a sabedoria. Então que a gente se inspire nesses bons exemplos, nestas pessoas maravilhosas que nos cercam, e que a gente escolha sempre o caminho da luz. Eu tenho procurado, ao longo desses últimos tempos, fazer um trabalho silencioso de entender o Emmanuel, de secar o seu pensamento e as suas intenções. E todos sabem, eu gosto muito de dar uma atenção ao título que o Emmanuel coloca. E ele fala, ele escreve, não as palavras. Quer dizer, ele cria um contraponto à palavra. E eu fiquei pensando, é no mínimo paradoxal, um indivíduo, um espírito, que psicografou várias obras pelo Chico Xavier, ele fala não as palavras. Mas depois, amadurecendo um pouco mais, eu vi que meu entendimento estava superficial. E vi que o Emmanuel, ele não falava só para esse momento, ele falava de hoje para frente. Na medida em que a palavra, seja ela falada ou seja ela escrita, foi uma conquista da evolução do homem. Então, que fique isso muito bem claro, que a palavra foi uma conquista. Mas no atual momento em que vivemos, nos últimos 50 anos, talvez, está havendo um excesso de palavra. Fala-se muito, faz-se pouco. Então, esse não às palavras não é não à conquista do espírito, não a esse excesso de palavras. É a palavra mal usada, é a palavra mal colocada, não a essas palavras. E hoje utiliza-se muito a palavra como casca, como se fosse uma vestimenta para esconder quem nós somos. A palavra não foi conquistada para isso. Ela foi conquistada para a comunicação e não para criar uma imagem daquilo que não somos. E o Emmanuel, muito feliz, a sensação que dá é que ele deve ter lido em algum lugar uma frase que diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Parece que ele leu esse texto em algum lugar, e o capítulo todo, de maneira muito sutil, de maneira muito delicada, ele vai dizendo, cuidado com a palavra, foi uma conquista humana, não a utilize má, utilize para a comunicação, para o intercâmbio. E aí, eu finalizo pensando o seguinte, será que ele não está dando uma dica, que talvez agora comece a era do pensamento? Por isso que antes eu conversava com o Alan sobre o que era o pensamento, e estamos vivendo há muito tempo a era da palavra. Será que não está iniciando a era do pensamento? E essa palavra, com o tempo, talvez fique menos, desapareça um pouco e permaneça o pensamento, que fique para a nossa reflexão. Muito bem, meus amigos, o Alan já falou, 2.808 curtidas no Facebook, né, Alan? Estamos caminhando devagarzinho, sem muito desespero, sem muita vaidade. Nós só queremos nos comunicar, né? E a nossa amiga Vera, lá de São Pedro, nossa amiga, companheira de trabalho espírita, está nos desejando aqui a todos um bom dia. Ela falou que ela está lá quietinha, mas está sempre com a gente, né? Como em todos os domingos. É, e ela colocou aqui que nós já fazemos parte da rotina semanal dela. Isso é muito um grande bom. Abraço, Vera. Eu faço parte bastante disso, que ela agora é auxiliar lá do Vadimecon. Ela é a colaboradora do Vadimecon. Colaboradora, Espírita. Muito bom. Ela está fazendo um trabalho de base aí fantástico. Isso é muito bom. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados que acabam juntando a todo o esforço para a sustentação do programa Visão Espírita na Rádio Brasil. Vamos lembrar também da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life, clínica veterinária na Rua General Osório 287, centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 2 minutos, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro principal dos nossos trabalhos, que é A Gênese, o livro de Allan Kardec, escrito veio a público em 1868. E estamos aqui no seu capítulo 17, em que ele coloca o título de Predições do Evangelho. E aí, a cada semana nós estamos trazendo aqui vários fatos de previsão, predição, presciência de Jesus e de outros participantes dessa história evangélica, e que a cada semana a gente vai abordando pequenos temas, pequenos aspectos que vão enriquecendo o conhecimento e o entendimento da predição. E antes que eu passe a leitura, uma das coisas que chama muita atenção é o Kardec ter destinado um capítulo inteiro a predições. Se ele destinou um capítulo inteiro, é porque essa condição é uma condição importante para se entender outros fenômenos, e ainda mais sendo predições de Jesus. E ele vai abordando várias situações, porque em todos os momentos ele afirma que é um fenômeno natural, isso faz parte do ser humano, a predição do futuro. É uma conquista de todos nós. Eu tenho predições, você que está nos ouvindo tem predições, e ele cita exemplos de Jesus aqui, dos vários momentos em que ele previu o que ia acontecer. E no capítulo de hoje, capítulo 17, é Ruína do Templo de Jerusalém. Todos conhecem o Templo de Jerusalém, os templos e o templo principal, e que ficou famoso em sua época pela beleza da sua arquitetura, da sua construção, que era feita no silêncio dos seus trabalhadores. Mas aqui ele aborda um outro aspecto, e que ele vai citando, e a gente vai entrando nessa história de Jesus naquela época, e ele novamente, ele prevê fatos que aconteceriam no futuro. Então nessa ruína do Templo de Jerusalém, é até interessante que quando ele está saindo do templo para ir embora, os seus discípulos se acercam dele para lhe fazerem notar a beleza da arquitetura. Fala: olha, mestre, olha como é belo o templo, as suas colunas, os seus degraus, etc. E todo mundo maravilhado com aquela arquitetura. E Jesus, em tom solene, diz a todos eles: digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. E isso chocou os discípulos, porque ao mesmo tempo que ele estava elogiando, o mestre fala que aquele templo seria destruído. E mais adiante, em seguida, ele chega perto de Jerusalém e começa a contemplar a cidade. E no momento que ele contempla, ele esboça um sentimento e chora. E novamente se dirige aos apóstolos e, falando como se estivesse pensando alto: ah, se ao menos neste dia que ainda te é concedido, Jerusalém, reconhecesses aqueles que te podem proporcionar a paz. Mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados. Ele estava prevendo fatos que iriam acontecer. E ele continua, e que te deitarão por terra, a ti e aos teus filhos, que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra. Quer dizer, ele deixa muito claro, e ele fala mais de uma vez. Mas mesmo assim, os apóstolos sobressaltados em silêncio, e ele continua, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã, e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Vocês percebem que todo o discurso dele é um discurso místico, misterioso, cercado de ensinamentos, de insinuações. E ele continua, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha que reúne sob as asas seus pintinhos, e não o quiseste. Aproxima-se o tempo em que a vossa casa ficará deserta. Ora, em verdade vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem, em nome do Senhor. Então sempre ele faz essas citações. E ele continua, o Kardec, ele colocou esses textos. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. E aí ele vai descrevendo essa sequência de fatos. E o que vale também, tudo isso é muito interessante, é o comentário. Desta vez o Kardec fez um comentário. E aí foi a razão da pergunta que eu fiz ao Alain antes do programa. Kardec, ele foi um comentário breve. A faculdade de pressentir as coisas futuras é um dos atributos da alma e explica-se pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, num grau elevado. Ele pode, portanto, prever os acontecimentos que seguiriam sua morte sem que houvesse feito nada de sobrenatural, pois neste mesmo fato se vê reproduzir sob os nossos olhos nas condições as mais comuns. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão um instante de sua morte. E mais adiante o Kardec fala, o mesmo devia acontecer com Jesus, que tendo consciência da missão que vinha preencher, sabia que a morte pelo suplício era a consequência necessária. E o Kardec finaliza assim, a vista espiritual que era permanente em Jesus, assim como a penetração do pensamento, devia mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, ele podia prever a ruína do templo, a ruína de Jerusalém, as desgraças que iam atingir seus habitantes e a dispersão dos judeus. A presciência e a psicometria, elas têm um paralelo. A psicometria é mais fácil de você assimilar, porque a psicometria é uma gravação das vibrações no objeto. Então você, de toque num objeto, você observa as vibrações contidas ali e você observa o que se passou. Agora, a presciência seria mais ou menos como aquela colocação que Kardec faz, como se você estivesse no topo de uma montanha e estivesse observando uma estrada que se dirige ao topo. Então você está vendo ao longo daquela estrada tudo o que vai acontecer, né? Então essa presciência é exatamente essa visão do futuro que se descortina. Então nós sabemos que os espíritos, quanto mais elevados, eles vão reencarnando em corpos mais sutis, né? A gente sabe que existem lugares onde os corpos não são tão densos como aqui na Terra. E esses espíritos, eles têm mais possibilidade desse desdobramento, desse contato com o mundo espiritual. E Jesus, pela sua elevação, né, quer dizer, para ele... Então, era toda aquela história que ele já sabia que iria acontecer e ele estava antevendo. Né? E a destruição de Jerusalém, nós vamos ver mais na frente, ela ocorreu, né? Agora, interessante é o seguinte, né? Jerusalém era um lugar. Jerusalém não tinha nada com isso. Era um puro lugar físico. O problema são as pessoas, né? Então, o que aconteceu com Jesus? Jesus foi anunciado para os judeus, veio no seio da religião judaica, mas não foi reconhecido pelos judeus. Por quê? Porque os interesses que ele despertava eram diferentes dos interesses... Era o contrário, né? É o contrário. Então, toda vez que o homem se esquece da mensagem divina, de que ele não se envolva com as coisas materiais, ele dispersa o objetivo, né? Então, os sacerdotes começaram a se envolver com os poderes materiais. E aí esqueceram da sua finalidade primeira, que era exatamente as coisas e valores espirituais. Então Jesus veio para o seio daquela religião, conviveu com ela, se manifestou nela, mas ele não foi voz ativa. Por quê? Porque a mensagem que ele trazia era contra os interesses materiais da religião. Embora toda mensagem contra o aspecto de valores era perfeita, né? Então, isso é próprio dos homens. E é por isso que o mundo está nesse atraso, carrega esse atraso. Por quê? Porque não quer crescer, não quer evoluir. E as coisas são tão nítidas, né? São tão nítidas para aqueles que compreendem. E eu vou fazer para o Luiz e para o Alain uma provocação. Por que o Kardec dedica 30 páginas à predição? Qual a importância da predição? Porque ele dá um destaque muito grande a esse fenômeno natural. O Geraldo, qual é o valor de você prever uma coisa antes de acontecer? Você tentar se melhorar e evitar ou minimizar... Se preparar para ela, uma situação diversa, né? Entendeu? Quer dizer, então, na realidade, ele está mostrando o seguinte: gente, vocês não estão enxergando, mas é isso que vai dar. O que aconteceu com o Espiritismo? O Espiritismo não foi predito por Jesus? O Espiritismo não surgiu como Jesus no seio da religião? Adiantou alguma coisa? Ele foi previsto. Ele foi anunciado. Mas, de novo, as religiões não tiveram interesse. Por quê? Porque a mensagem que ele trazia não era compatível com os ideais da religião, que eram monetários. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se 1858 tivesse o Papa Francisco na testa da Igreja Católica, o rumo do Espiritismo seria 8. Nossa, agora você... Estou falando... Forte. Você concorda comigo? Concordo com você. Eu acho que o Papa Francisco é uma mente muito aberta. Muito aberta. Então ele teria sensibilidade de... Né? E você sabe que aquele livro, Roma e o Evangelho, ele mostra que o Papa... tinha espião assistindo às reuniões mediúnicas que se davam dentro do Vaticano. E todo mundo que lê é uma mensagem, aquele livro tem uma mensagem de Jesus. Eu nunca vi livro espírita com mensagem de Jesus, aquele livro tem. E eu não ousei dizer que não era de Jesus. E também não avisaram para os padres que eles não podiam receber o Espírito de Jesus, eles fizeram. Então você lê a mensagem curtinha lá de Jesus, você diz assim, não. Perfeitamente possível que seja de Jesus. Alain, essa provocação para você também. O que você tem a dizer dessa, de um capítulo inteiro destinado à predição? Meu amigo, eu acredito assim, que Jesus, ele nos mostrava as possibilidades de um espírito evoluído, né? Então, você imagina, eu acredito que nós às vezes vamos vivendo por viver... sem nos darmos conta exata das nossas necessidades evolutivas. Agora imagina se a gente com isso tivesse a presciência de onde nós estamos levando a nossa vida. A gente se concentraria mais e evoluiria com mais pujança. Então, para isso, é assim, ó, eu preciso evoluir meu espírito para ter mais presciência. E eu tendo mais presciência, eu estou evoluindo meu espírito quando eu uso essa presciência para a minha evolução. Então chega uma hora que tudo é muito mais fácil. Você imagina, Jesus veio trazer para nós a lição imperecível do amor. Ele foi enviado como governador espiritual do planeta para nos ensinar o amor. Ele não mandou nenhum preposto nessa, ele veio ele. Ele falou, não, isso essa é missão é minha, essa é, esse aí não delego. Essa eu não delego, essa eu vou. Sabe por quê? Porque ele, como espírito puro, pelo menos é o que eu imagino, ele não vê outro caminho para o ser humano que não seja o amor. Ele não consegue nem imaginar não amor, ele não consegue imaginar um ser que não ame. Para ele é um negócio assim, muito longe de uma possibilidade real, porque ele já transcendeu para esse caminho, para esse modelo. Imagina ele com essa capacidade, vindo até o mundo, ensinar para seres rasteiros e primitivos naquele momento, ainda primitivos hoje, o amor. É muito difícil. É que nem a gente tentar ensinar o amor para uma criança de um ano e meio. A gente pode até dar amor para ele, mas não dá para ensinar amor. Então o que, que ele fez? Ele deu o amor para nós na tentativa que a gente aprendesse amor. Então nessa lição dele, ele mostra assim, ó, se para você precisar amar, você tem que bater no meu rosto, bata, meu amigo, mas aprenda a amar. Não aprendeu ainda, precisa bater do outro lado? Bata, mas você quer me crucificar para aprender a amar? Me crucifique, me bota lá naquele lugar, onde você quer. O que você precisa fazer comigo para que eu ensine para você o amor? E dentro desse processo, ele falou assim, agora, se você amar, ah, quanta benesse você tem na sua vida. Se você amar incondicionalmente, você terá várias vantagens. Uma delas é a presciência das coisas. Mas não para você antegozar das vantagens ou desvantagens do que você vai ter de presciência, mas para você me ajudar como ferramenta divina de implantação de amor na Terra. Então, se você estiver alinhado comigo, eu te facilitarei a vida. Eu te aliviarei suas dores. Eu te darei a presciência do que vai acontecer para você se preparar melhor para amar. Excelentes comentários. Eu fiquei pensando que o ser humano, ele vai descobrindo as suas potencialidades ao longo do tempo. Ele descobre um recurso, descobre um sentido, e vários sentidos já nos são conhecidos e até bastante conhecidos. Mas a gente não conhece todos os recursos e todos os sentidos que dispomos nessa relação espírito-corpo. E eu imagino, humildemente, que o Kardec colocou aqui, ele já tinha essa percepção, de que a previsão, a predição, é um sentido ainda pouco avaliado, pouco estudado, pouco conhecido. Eu imagino que essa importância que ele deu ao tema é porque é um sentido limítrofe, quer dizer, nós conhecemos um muito pouco e precisamos ir mais. Até porque quando avançarmos na presciência, descobriremos outros sentidos que nos surpreenderão. Então me parece que isso é uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre o passado e o futuro, entre o passado de pouca evolução e o futuro de muita evolução. Essa é a sensação que eu tenho de que ele dá esse destaque. E outra coisa que é interessante e que seria até bom que todos comentassem, dois aspectos. Ele fala que Jesus tinha uma visão espiritual permanente. E aí eu fiquei imaginando, Luiz, um médium vidente. O médium vidente é aquele que vê além das formas físicas. Ele vê as formas espirituais. Ele descreve cenas, imagens. Ele vê o que a maioria não vê. Mas o vidente, em geral, ele vê, eventualmente. Uns veem mais, outros veem menos, mas são visões eventuais. E ele fala que Jesus tinha visão espiritual permanente. Era isso mesmo, Luiz? O que acontece com o vidente, normalmente ele vê quando o espírito sensibiliza a sua retina e se mostra para ele. Então, por isso que é o eventual. Agora, Jesus possuía clarividência. Então é exatamente a capacidade de sair dos olhos. Porque os olhos é que nos limitam. Agora, quando nós saímos do corpo físico e vemos com os olhos espirituais, nós vemos de uma forma constante. Então a visão, a vidência é diferente da clarividência. Sim, né? Exatamente. E o que acontece? Esse é o esforço nosso. Né? O vidente, ele tem uma ação externa que provoca essa vidência nele. Agora, o clarividente, não. Quando nós aprendermos a nos despreendermos do corpo físico, porque o corpo já não representa um peso para o nosso espírito, nós viveremos em situação de clarividência. Por isso que quando você vê umas pessoas desenvolvidas e pessoas sábias, eles se apercebem através exatamente do espírito. Entendeu? Eles se apercebem por quê? Porque o espírito sai da limitação da vista, dos ouvidos. Né? Então ele se desdobra e ele percebe o que vai acontecer. Quantas vezes acontece de você perceber uma pessoa que se aproxima de você ou é apresentada por você, você percebe a vibração dela. Né? Que o pessoal, inclusive, às vezes é comum. Por quê? Quanto mais você se afiniza, você vai adquirindo essa capacidade de percepção. São as percepções extrasensoriais. Agora eu vou fazer uma provocação para o Alan, já que ele faz filosofia, não pode guardar só para ele, tem que dividir com a gente também. A outra condição de Jesus, o Luiz falou sobre a visão espiritual permanente. E ele fala sobre que Jesus tinha a condição de penetração do pensamento. O que, que você entende por isso, Alan? Meu amigo, existe um conceito espírita, inclusive, que o espírito superior ao inferior, ele consegue fazer uma coisa que chama perscrutar o espírito inferior. O que ele faz? Ele, ao encostar perispiritualmente a esse espírito, ele consegue sentir as emoções daquele espírito, ele consegue perceber os fatos importantes necessários para ele amparar, para ele ajudar, para ele apoiar na evolução. É como se ele tivesse assim um drive que ele conecta no espírito inferior e ele fala assim, deixa eu ver como que está saindo esse programa aqui. Aí roda na cabeça dele o programa do menos evoluído. E ele registra o que ele quer. Ele registra o que ele quer e com sabedoria. Então ele pega os fatos importantes necessários para ele apoiar aquele ser. A ponto, né, de um amigo me falar que num desdobramento dele, ele só lhe bateu o olho nas pessoas que ele estava ali vendo, ele sabia todas as emoções que a pessoa estava passando e era. Né, Geraldo? Aí, o que acontece? Imagina um espírito puro, quer dizer, nem sei quantas vezes mais evoluído que a gente, não sei nem comparar. Não dá Jesus, nem para medir, não, né? Não dá para medir, eu não tenho noção disso. Imagina ele entre nós. Ah, é covardia, cara. Ele sai olhando assim, quando você pensa, ele tem a presciência, ele sabe o que passa no seu coração, ele sabe o que está passando na sua mente. Quer ver um exemplo prático? Chico Xavier, por exemplo, que ainda está muito longe de Jesus, certo? Não dá nem para comparar também. Um cara muito evoluído, um espírito muito amoroso e bondoso que nós tivemos conosco, mas ainda muito longe de Jesus. Ele, quando você entrava numa distância dele de 10, 20 metros, ele já sabia quem estava chegando, por que estava chegando e o que queria com ele. Agora, ele era um bruxo? Não. Ele tinha uma habilidade desenvolvida em outras encarnações desta presciência, desta sensibilidade maior, desse perscrutar do espírito que chega. E aí, ele examina a mente. Agora, quem que vai ter esse vamos falar assim, essa habilidade? Alguém que examine a tua mente, mas que não te julgue. E aí, Jesus... Não, agora deixa eu falar antes, porque eu quero puxar um pouquinho mais. Isso que o Alan está falando é quando o encarnado desenvolve essa capacidade. Agora, o Leon Denis, num dos últimos livros que ele escreveu, então eu li lá e eu dei risada, porque eu digo assim, até eu, né? Ele dizendo assim que ele sentiu muita falta da médium que servia a ele, que ele tinha contato 3 vezes por semana e que morreu, né? Então ele perscrutava isso através de uma médium. Não era ele. Não era ele, entendeu? Quer dizer, quando você tenta desenvolver isso em você, por isso o mérito, Geraldo, eu acho muito mérito certas coisas que a gente realiza, no sentido de adentrar a trabalhos mediúnicos, não tem espírito nenhum soprando no teu ouvido, não tem médium nenhum falando o que está vendo, e você vai aprendendo de acordo com a sua experiência. Porque aí você vai desenvolvendo. Então esse negócio de você encostar em médium e ficar só ouvindo o que o cara está relatando, isso aí é uma bengala perigosa. E a gente pode explorar ainda pouco mais assim, ó. Que muita gente com a vontade de ter essa presciência, mas sem ter merecimento moral, olha só, ele vai atrás de alguém, ele se torna dependente de alguém. A ponto daquele texto que eu citei na semana passada, do Kant, do Immanuel Kant, o que é o iluminismo, falar que muitos de nós, por escolha própria, se mantém numa minoridade, ou seja, uma vontade de depender de alguém que pense por mim, de alguém que decida por mim, porque eu não venço a mim mesmo. Você vai ter que fazer força, eu não quero lutar. Isso é mais frequente do que a gente imagina. Sim. Porque a gente entra numa zona de conforto que eu não quero me mexer. É a impassibilidade que o Emmanuel fala. É isso aí. Então, para finalizar isso, fiz essas provocações ao Alan e ao Luiz, porque imagino eu que uma boa conclusão seria o seguinte: nós também podemos ter isso. Nós podemos ter essa visão espiritual ampliada na medida que nos preparamos, que nos vencemos, que tomamos as iniciativas, que estudamos. Na nossa condição é fundamental o estudo. Ninguém fica sábio por osmose. Você dorme ignorante, acorda sábio. Ninguém. Eu ontem recebi um zap do Zen Bolt, daquele recordista mundial. Eu mandei para vocês. Né? Ele falou o seguinte, que a competição é fácil, o difícil é o treinamento. Então, assim, você expressar o que você leu, e isso que nós estamos fazendo aqui é o mais fácil. Agora, o estudo, a dedicação, isso é o trabalho de bastidor. E é isso que precisa, e todo esse conjunto e vai outra fazer. Outra coisa, vamos aprofundar. Os espíritos só te auxiliam quando você se esforça. Sim, claro. Entendeu? Então você que preparou, o Geraldo fica lá de sábado, coitado da mulher dele, qualquer dia dá uma estrancada, fica de sábado preparando tudo isso. Então é um cara que os espíritos dizem, não, esse cara é um esforçadinho. Vou dar uma colher de chá. Esse cara é um esforçadinho. Dá uma força. Na hora do programa, eles te tiram coisas que você arquivou lá, quer dizer, você isso fez mesmo. O esforço. É isso mesmo. Entendeu? Isso mesmo. Então o mecanismo é isso. Você fez o esforço para guardar. E eles, pura e simplesmente, só trazem à tona. Agora, para trazer à tona, você precisa ter feito o esforço de botar lá. Exatamente. E aí, para finalizar, uma ouvinte nossa, Luzia de Americana, do bairro Liberdade, falo isso ao Alan e ao Luiz, acho que o Luiz está gripado, perguntar para o Alan. Ela pergunta, que ela é ouvinte do programa, quem é ou o que é o Espírito Santo? Aliás, já foi feita essa pergunta, acho que alguns meses atrás, mas vale a pena. Aquela vez foi o Luiz que respondeu, agora o Alan responde. Quem é ou o que é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é um nome que se dá para um espírito elevado. Imagina só, lá no começo não se falava de Espírito Santo. Espírito Santo foi um nome criado em algum concílio de bispos bem para frente, né? Porque eles tinham que encaixar alguma coisa, né? Na raiz de estudo lá, por sinal, em quase todas as religiões, a gente fala de uma trindade, mas trindade é assim, pai, mãe e filho, né? Na Igreja Católica eles tiraram a mãe. Tiraram a mãe e colocaram o Espírito Santo no lugar, né? Daí coloca pai, filho e Espírito Santo, né? Talvez numa tentativa de diminuir a mulher ou numa tentativa de abafar um pouco o que eles tinham medo de explicar, que talvez fosse um encontro entre homem e mulher, e eles enfiaram essa história do Espírito Santo. Agora, imagina quantas pessoas encarnadas têm a experiência de ver um espírito, que eu não sei falar nem quantas são, muitas e muitas, e muitas vezes numa hora de grande necessidade ou de grande fé, numa hora que ela faz uma prece sentida e ela pressente, ela percebe, ela vê um espírito elevado perto dela, mais do que ela, não precisa ser um espírito puro, só mais elevado que ela. E naquela presença, ela se sente melhor. E ela atribui que é o Espírito Santo que apareceu para ela. Ela atribui que é o Espírito Santo que apareceu para ela. É um Espírito Santo. Santo no sentido de ser... qualidade, né? É, de qualidade. Falou, nossa, ele é melhor do que eu. Ele me deu paz. Ele me consolou. Ele me confortou. Então, o nome que a gente dá, e aqui eu estou falando com todo respeito, pode ser Espírito Santo para você que tem essa fé. Pode ser espírito puro, pode ser espírito protetor, tem outros que vão falar que é anjo da guarda, porque um espírito elevado que está te ajudando, ele pouco importa com o nome que você dê. Você vê. Ele está ali para te ajudar, para te aparar. É a pléiade de espíritos que nos assistem. Mas muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Agora, é necessário que a gente faça o esforço na direção desse auxílio. A gente não pode ficar ajoelhado, chorando, esperando o auxílio, que ele não vem. Tem aqui uma piadinha do padre, né? Você conhece aquela história que ele tinha muita fé e a cidade dele começou a inundar. E ele falou assim: ele chegou o primeiro pessoal, padre, vamos fugir daqui que a água está chegando. É uma enxurrada demais, mas vamos, Deus vai me ajudar. Dali a pouco a igreja estava com os bancos tudo boiando. Vem um cara de barco, padre, sobe aí que Deus vai me ajudar. Dali a pouco só estava a torre da igreja para fora, vem uma lancha do bombeiro, não, Deus vai me ajudar. Aí ele só estava amarrado lá na cruz, lá em cima, na ponta. Aí vem um helicóptero do bombeiro, Deus vai me ajudar, e fica ali e morre afogado. Quando ele chega no plano espiritual, ele fala assim: puxa vida, Deus, fiquei com tanta fé esperando sua ajuda e você não veio me ajudar? Ele falou: como não? Primeiro um convidou para você fugir, você não fugiu. Depois veio outro de barco, você não quis subir. Tudo eu que mandei. Depois o bombeiro de lanche, você não foi. Aí o helicóptero era meu último recurso, foi também. Aí você quis afogar. Você não fez sua parte. Então, meu amigo, acredite em Deus, mas faça tudo o que você puder para fazer sua parte. Muito bem. Ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado numa dessas contas. A conta de preferência do Banco Santander, agência 0210 de Santa Bárbara do Oeste. Conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. E duas outras contas do Luiz Pessoa Guimarães, de Piracicaba, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Lembrar sempre da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Agora pedimos ao Vinícius que coloque... E hoje é uma música especial. Uma música especial. Hoje é uma música especial, muito próxima de nós e que também se classifica nessa coleção de música do Luiz. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Lá no bairro onde eu moro só existe uma nascente, é a nascente dos meus olhos que formou água corrente. Pertinho da minha casa já virou uma lagoa com lágrimas dos meus olhos. Por causa de uma pessoa. Chego. O rio de Piracicaba vai chorar. alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém que não chore pela dor de uma saudade. Eu quero ver quem não chora quando ama a liberdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Chora, o rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos. Sendo uma reverência, uma gratidão primeiro à cidade de Piracicaba, que é uma cidade maravilhosa e que merece essa música e muito mais. E é Sitãozinho e Sororó que fazem essa homenagem, né, Luiz? Isso. Tão muito bem escolhida essa música. E com tanta harmonia e com tanta alegria, estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E estamos no livro Oratória a Serviço do Espiritismo, é o quinto livro da coleção da Terezinha Oliveira, que estamos lendo e transmitindo a vocês os nossos pensamentos, as nossas conclusões e dividindo. E pedimos que você questione, pergunte, ligue, participe do programa também. Estamos nisso no capítulo 3, a preparação do discurso, quer dizer, daquele que vai fazer uma apresentação, qual é a preocupação que ele deve ter ao preparar esse discurso, essa palestra, seja lá o que for. E a Terezinha, ela vai dissecando vários aspectos da palestra, e nesse momento ela está falando, quem vai ouvir essa palestra? Quer dizer, a quem se destina? Então você que vai fazer uma palestra, ou você que vai escutar, na cabeça de quem vai palestrar, tem que ter a seguinte colocação, a quem eu vou falar? Porque dependendo do público, você pode falar de um jeito ou de outro. E a Terezinha escreve assim, quando escolher um tema ou pensar em como abordar o que lhe deram, considere o tipo de público que irá ouvir, sua cultura, base doutrinária, condição socioeconômica, etc. Aí ela divide assim, público geral, a abordagem deve ser de temas doutrinários com conotações evangélicas. Além de ser a mensagem cristã muito consoladora e moralizante, a menção a Jesus e ao seu evangelho oferece excelente ponto de contato e aceitação na maioria dos ouvintes brasileiros, por causa da formação religiosa do nosso povo. Agora, destinado ao público que veio receber uma assistência espiritual por estar em perturbação ou grande sofrimento, oferecer esclarecimentos doutrinários, mas os básicos e de modo simples e bem dosado, sem fazer abordagem puramente científica ou de alta filosofia, dando preferência à tônica evangélica, esclarecendo, advertindo, consolando e estimulando fraternalmente. O que vocês têm a dizer sobre essa maneira de se portar o palestrante. Isso é fundamental, né? Porque você não está ali para demonstrar cabedal de conhecimento. Você está ali para atender uma plateia que foi ali te ouvir. Então, isso é fundamental. Você saber a quem você está se dirigindo para você falar num nível que aquele público possa aproveitar. Eu acho que eu sempre que me convidam para fazer palestra num local que eu não conheço, eu sempre faço a seguinte pergunta. Eu falei, quem irá ouvir a palestra? Para que público eu vou falar? Né? Não adianta eu preparar um super texto profundo de filosofia espírita aí para um grupo que está num curso básico ainda. Né? Eles não vão absorver o conteúdo da fala. Né? Agora, sempre é necessário que você fale de alguma coisa que você acredita. Porque você passa um sentimento quando você está falando. A sua verdade, ela é sentimental. Então, você não acredita naquele assunto, não se arvore em falar, porque vai ficar ruim. Quando alguém está começando a fazer palestra, eu sempre falo assim, olha, escolha algum assunto do Espírito que você goste de falar. E fale dele, porque você vai falar com propriedade, com emoção, né? E quem vai escutar bem. E logicamente, é importante... também você não falar menos para um grupo que espera mais. Né? Então, por isso, saber direitinho o grupo que você vai falar para poder se comunicar com eles. Né? E é exatamente isso que o Alan falou, que aí é o próximo tópico, que era falar temas específicos. Às vezes você é convidado a falar sobre obsessão no paciente psiquiátrico. É um tema hiper, super específico. Requer um público especial. Os de psicologia sobre comportamento infantil ficam melhor nos encontros de pais evangelizadores ou em encontros que focalizam a família, a educação, ou então assuntos internos do centro ou do movimento espírita. Então são temas que você pode aprofundar mais ou não. Então essa é a colocação que ela faz. A outra importância que a Terezinha coloca é qual o tempo disponível da palestra. Considere também, na preparação do assunto, o tempo de que disporá para fazer o seu discurso. Estudos pedagógicos demonstram que a boa assimilação de uma aula gira em torno de 40 a 50 minutos, não mais. Além desse tempo, o rendimento começa a cair. O que, que você tem a dizer sobre isso, Ana? Você acha assim, aquelas palestras que duram 2 horas? Ah, é extremamente cansativa para qualquer pessoa, né? Porque você... focar um assunto, por exemplo, eu tenho que fazer uma palestra semana que eu estou me preparando para ela já faz um certo tempo, tem alguns meses. E eu li 4 livros para ela e eu faltava um livro para eu acabar. Faltavam 100 páginas. Ontem eu falei, eu tenho que acabar hoje. E eu era sábado, eu tinha um tempo mais disponível, peguei e fui até acabar o livro, 100 páginas. Mas não é um livro assim simples, você tem que ir lendo e pensando no livro, então não é um livro de romance que você lê mais rápido. Eu, quando deu acho que 7:30 da noite, faltavam 8 páginas e eu parei, exausto. Aí até minha esposa falou assim, mas por que você não acaba agora? Eu falei, não, agora já não vou absorver mais nada, acabou minha energia de concentração. E parei de ler, mas chega, não dá mais. Né? Hoje eu acordei de manhã, acabei as 8 páginas com rapidez, né? Porque eu estava com a cabeça descansada. Agora imagine uma palestra que você vai lá, às vezes você não sabe nem o tema, você senta lá, isso é estudado por psicólogos, por pessoas especializadas no assunto, que você não tem uma capacidade de absorção de informação maior do que 45, 50 minutos. Daí você começa a se distrair. E o palestrante tem que usar ainda recursos para isso. Quando a gente faz um seminário de 3 horas, a gente sempre põe um intervalo no meio, porque ninguém consegue aguentar tanto. As escolas, né, de primeiro, segundo, terceiro grau, não tem aulas, passa desse tempo, começa a ficar ruim a aula. Então, assim, não temos que inventar a roda. Já está aí descoberto que a gente não consegue mais do que isso de atenção. Então, não vamos fugir disso, né? Muito bem, então eu acho que isso resume essa parte. Aí eu falo para o Luiz agora. Planejamento do discurso. como o Alan. Você foi convidado para falar de um tema que você escolheu ou que foi escolhido, você tem que se planejar para isso. E a Terezinha fala assim: discute-se o discurso, discute-se se o discurso deverá ser inteiramente escrito e memorizado ou não. Mas todos concordam que ele deve ser planejado, esquematizado. Quer dizer, você leva escrito ou tudo você guarda na memória, mas tudo tem que ser planejado. Escrevê-lo não é indispensável, mas dá familiaridade com as palavras a serem utilizadas. Reforça a memória, aliviando-se algumas tensões nervosas inevitáveis ao enfrentar o público. O que você tem a dizer? Porque depois eu tinha uma colocação a fazer, Luiz. Veja bem, você está você numa palestra para transmitir uma mensagem. Se você consegue transmitir essa mensagem num curto espaço de tempo, faça uma palestra curta. O objetivo seu é passar o recado, né? E se o recado foi passado, então normalmente uma palestra você começa do conhecido para o desconhecido. Então você, quando fala do conhecido, você fala do que o conhecimento que o público tem. E aí você vai trazendo o público para os aspectos mais complexos e explicando. E a palestra tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Então, nós que lemos bastante, a gente já está muito familiarizado com os assuntos, né? E existem coisas que você faz um planejamento da palestra e existem coisas que você faz uma palestra completamente diferente. Mas não que ela ficou sem rumo, ela tomou uma outra direção, né? E você sabe que os espíritos atuam. Então, muito provavelmente, que você não tinha intenção de derivar para aquele lado, você foi conduzido. E foi conduzido por alguma razão, né? E se aquilo está dentro do contexto que você foi falar, você deixa se levar no sentido de conseguir o intento da palestra, que é o atingir o maior número de pessoas ali presentes, de acordo com aquilo que vai sensibilizá-las da melhor forma. Eu não sei se o Luiz e o Alan fazem isso. Eu também falo em público e eu adoto um esqueminha que me parece que facilita o trabalho. Hoje em dia tem o data show, né, que você vai falando, mas eu leio muito dois, três parágrafos e sintetizo esses dois parágrafos em uma palavra, ou em duas, que eu considero palavra-chave. A Febe tem um trabalho desse. Ela diz, você pega o texto e você sublinha as palavras-chave. Exatamente. Né? E aí você sublinha os aspectos secundários da ideia, né? Então você pega a ideia principal, pega as palavras-chave para transmitir a ideia principal. Como é que você faz o seu planejamento, Alan? Eu acho que são técnicas, depende do dia e depende do assunto. Isso, né? Depende do local. Depende do local. Então, por exemplo, eu tenho algumas vezes eu leio, que nem agora essa palestra, eu li estes livros de uma forma livre, li os livros, absorvendo o conhecimento dos livros, fundamentando. Aí hoje eu vou escrever a palestra. Esses livros, logicamente que eu não vou lembrar deles. Agora, eu grifei neles alguns pontos, eu marquei, deixei anotado alguns pontos que eu gostaria de apresentar. Agora, como eu sempre gosto de acabar a palestra com um final marcante para a pessoa lembrar o recado que eu queria transmitir, então eu sempre busco, a técnica que o Luiz falou, eu sempre faço do conhecido por desconhecido. Então você começa contextualizando, às vezes no começo você percebe até que a pessoa está meio divagando, porque está meio simples o começo, mas eu tenho que puxar todos para o mesmo nível, senão... Então você... Tem um que já sabe aquilo que está falando, mas o outro não sabe. Você vai compondo uma base, um alicerce, daí você constrói a casa. Aí você vem com uma ideia, que pode ser nova para alguns, ou para todos, ou enfim, uma ideia. E aí eu faço um final, que é o recado que eu quero que a pessoa leve da palestra. Então é um processo que... Agora, às vezes eu vou... Se é uma palestra mais técnica... Aí você tem que ir apontando, né, os termos técnicos do que você quer que apareça ali, né? Então aí depende do modelo da palestra, do público, do que você quer transmitir, né? O Geraldo, e no Vadimécum, eu cataloguei um verbete que chama Exposição Temas. Qual é a finalidade de ter catalogado? São lições que você, só pela leitura da lição, se você fizer a leitura da lição, você discorre um tema sobre ela. Entendeu? Isso aí para quê? Não para você chutar as palestras. Mas que, às vezes, você é convidado para fazer uma palestra num lugar que o palestrante não foi. O Geraldo, o palestrante não apareceu, não avisou, você pode substituir? Você vai lá, pega um tema daquele, faz a leitura, você pode não ter nem contato com o tema. Você faz a leitura, depois da leitura você tem condições de falar sobre aquilo. Entendeu? Chama Exposição Temas. Uns 200 livros, que, 200 indicações que eu menciono, e você pode pegar aquele texto e ler. Então, tudo isso é um trabalho que o palestrante deve ter, e ela fala aqui que o ensaio, né, se deve ter um ensaio ou não, né? É, tendo elaborado um roteiro, você pode ensaiar a apresentação de sua palestra. É, uma vez eu ouvi, todo mundo sabe disso, é uma brincadeira, um grande palestrante falando que os discursos de improviso que ele fazia, ele treinava 3 horas seguidas. Na realidade não tem nada de improviso, tudo é treinamento. Ele está se fundando, que nem o Alan falou que está lendo há 3 meses. Isso está formando isso uma base, né? Mas isso aí que o Alan está falando são palestras de uma responsabilidade maior. Né? Porque se faz muito nos centros espíritas, de segunda, quarta-feira, as palestras normais, de 30, 40 minutos. Né? E que ela não precisa uma E são assuntos às vezes mais triviais. Isso, né? Triviais, e normalmente é o centro que te passa o assunto. Muito bem, são 10 horas e 52 minutos. Ainda temos um pouquinho de tempo. Luiz, você tem algumas considerações a fazer? Amanhã eu vou fazer palestra na Sementes de Luz, né, ali na Vila Independência. Qual que é o tema que você vai fazer lá? Eu ainda não defini. É isso que eu faço, Pego esses que eu vai já tenho. Vai se preparar hoje. É esse que eu já tenho, faço uma leitura e esboço. Então essa é a... E normalmente temas evangélicos. Temas evangélicos. E doutrinários. É o tema que você mais gosta? Não? Eu acho que no centro a gente tem que dar o recado que precisa dar. Né? É. E eu uso muito estimular as pessoas naquilo que a doutrina tem de melhor, que é a informação. Né? Então eu busco sempre fazer com que as pessoas se dirijam no sentido de obter informação. E quando você consegue fazer uma pessoa ler um livro espírita, você já conseguiu metade do objetivo. Porque a leitura do livro espírita a leva ao interesse, a despertar. Entre outras funções, eu acho que a palestra, ela serve para despertar. Né? Se você consegue despertar o interesse, o objetivo da palestra foi cumprido. Isso, né? É isso mesmo. Alan, suas últimas palavras, Alan. Essa semana eu dou uma aula lá em Limeira, tem um curso às quartas-feiras, que eles fazem um curso básico, argumentos sobre a reencarnação. Argumentos? É. As pessoas pensarem nas possibilidades da reencarnação. Né? É uma aula do curso básico isso aí. Então quem quiser assistir, é aberta o curso, pode ficar à vontade. No SLI, Centro de Estudos, Centro de... Esli Centro Limeirense de Estudos Espíritas. Em rápidas palavras, o que são esses argumentos, Alan, por exemplo? Aí vão ter infinitos, né? Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito de indicar, que é do Ian Stevenson. São 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele é um psiquiatra que acompanhou muitos casos de crianças que relatavam... que eram outras pessoas, que moravam em outros lugares e que tinham outros nomes, pertencentes a outras famílias, às vezes de outra língua, de outro país. E ele foi pegar essas crianças, foi verificar se aquilo era verdadeiro ou não era, se ela estava inventando, se alguém tinha enfiado aquilo na cabeça dela. Então, ele fez isso em milhares de casos, e ele escreve esse livro com 20 principais casos. Escolheu 20. 20 de milhares. Então são casos muitíssimo interessantes que mostram que se não for a reencarnação, como que explica aquilo? Por exemplo, aquela história do cego de nascença, que Jesus perguntou, quem pecou, ele ou o pai? Como é que ele podia ser pecado se não houvesse reencarnação? É um argumento. É um contra argumento. É um argumento daí evangélico, né? Falando do assunto. Então você dá vários exemplos, assim, várias ideias. Eu não gosto dessa aula de fechar o conceito. Eu deixo aberto para as pessoas pensarem, né? E aí você faz com que a pessoa comece a pensar nessas coisas. E você falou que está fazendo esse curso e você percebe que existe um retorno de quem ouve, né? Eles estão se interessando. Ah, não, não sou eu que dou todas as aulas, eu estou indo lá dar essa aula aí, né? Mas sim, as pessoas. Tem um número lá, tem mais de 60 pessoas no curso, né? Eu costumo usar como argumento, dizendo assim: se não houvesse reencarnação, Deus seria um sacana. Porque como é que faz você rico, o outro pobre, numa existência só? Seria uma palhaçada. Quer dizer, então, se eu não acreditasse na reencarnação, eu anularia a figura de Deus. Porque realmente seria injusta. Muito bom. Parcial. Então, 10 horas e 57 minutos, vamos fazer a nossa prece final e o encerramento do programa, então. Sempre pedindo a Deus e a Jesus que abençoe a semana que começa, que a gente possa ser inspirado às melhores atitudes e que a gente supere a palavra pelo bom pensamento, pelas boas intenções e que possamos fazer de cada movimento íntimo um caminho para a nossa evolução. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.